embaçado, vem com papo furado. Dobra, o colega vida já tá em pandemia, tá infestou o Brasil, em São Paulo, em meio do mundo. Já invadiu o mundo, colega vida, já tá invadindo. Me apagou do zap, zap me tirou dos seguidores. Deixe de stories. Posta do fotos antigas, implora por curtidores. Deixe de stories. Me apagou do zap, zap me tirou dos seguidores. Deixe de stories.